qual é a localização do Guarulhos? Bom dia, o Oxa 6251, eu tenho 360 aprovado, aceita? O Oxa 6251 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Solo 16 até Belo Horizonte. Após direto para a posição 13 e após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e Bride. O transponder é 5414 e o controle em 120.8. Cortejo. Autorizado, São Paulo Guarulhos, 3360, Upper Solo 16 até Belo Horizonte, após trilha, após conforme, decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, Bride. Correto, Oxa 6251, chama para o acionamento. 6251, a ponte 11, sempre na informação, ECO, pronto para prosseguir estacionamento. Autorizado, chame táxi, o altímetro mini 14. Web 5717, por gentileza, qual é o horário do plano? 0858. Ah, então ele deve surgir pra mim aqui nos próximos minutos, não apareceu ainda. Assim que aparecer, eu chamo o senhor pra copiar, ok? Obrigado. Nada. No 7, na escuta. O AB 57 no 7 está pronto para cópia. Acionado, pronto pro táxi, nosso POB de 160, alternando Galeão, autonomia de 3 horas mais 55 minutos. 3h55, Galeão, 160 ao bordo, falei do táxi, via Pátio Uno, Índia e Alfa, chame no ponto de espera quando pronto para a decolagem, hoje é 6251. Sim, você passa no ponto de espera do pronto para decolar, decolagem, o táxi será via Pátio, Índia e Alfa, até lá, tá? Web 57 no 7 na escuta, para copo. Prossiga, 7 no 7. Web 57 no 7, autorizado para o Galeão. De voo 340 pela Aper Zulu 10 até ESMAP. após direto para a posição Lufto, após direto Barbacena e após cheque conforme o plano. Decola na cabeceira 1-0 com curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, o transponder é 5-4-2-3 e o controle em 1-2-0, décima 8, Cotejo. Galinha autorizado, 3-4-0, Lisa, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, o peso grupo 1-0, espaço Lufto da Barbacena. 5-4-2-3, Web 577 no 7, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 02.